فكها. مايك برافو يونيفورم سنتر استاسيونال لي فريكوانس. Boa. F1260. F1260 2344321 no controle Salvador em blind para o trip 5489. Chame Recife 1260. Recife 1260, 5489. Controle Guardião 07 bloqueou Sumbra 310. Agora está com proa da paralela até a rota do abacaxi. Vai manter 310. Tem que tirar, tem que ir para o trás. Ciente, Guardião 07. 0123 é o código, 1935 é o controle. Quebec Sierra, cotejamento correto, me confirma o POB. Funcionamento do táxi de decolagem agora com a torre 186. Só não entendi o POB. Táxi de Alfa, ponto de espera, chame torre 286. Táxi, ponto de espera 286. Fox, então o Oscar direto para a rotatória. Rotatória está presente, Oscar. Torre, tá passando Mike Fox Serra. Mike Fox Serra, a intenção de pousar no 7 ou no 0? Ou no 7, ó. Autorizado prosseguir direto para a final do ano 7, vento no 30 graus, 10 nós. Ajuste 10 no 1, Mike Fox Serra. 10 no 1, Mike Fox Serra. 7, estaciona ali frequência. Olimpo 00, táxi autorizado até o hotel, chame no hotel. Ô, Salvador, boa tarde, 4 no meio, livrou? 4 no meio, táxi Alfa, apaixonante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 4 no meio. O meu, no 42 vai iniciar no 5? Luciano 326, via Mari, desça para 2000, ajuste no 011. Estou no 0, vento 130 graus, 10 nós. Vai sobrevoar o setor sul e sudoeste da cidade, vai manter 500 pés. Afirmativo, você está no prato 4, né? Aguarde um minutinho, que eu já te pago a conta. Mike Fox Trot Serra tem autorizado pouso, pisto no 7, vento no 30 graus, 10 nós, Serra. Gente, Mike Fox Serra. 0121, né? O código 1935 é o controle. Então, Oscar, chame a torre, 1186. 1186 com a torre, Oscar. Tango Foxtrot Tango Oscar. Foxtrot Tango Oscar da presente, prossegue para o final da 17, reporte ao final de 3 milhas da cabeceira. Vento 130 graus, 109, ajuste 010. 2:11, final de 3 milhas, vai reportar o Tango Oscar para 17. Afirmo. Nove a bordo, acionamento, táxi, decolagem, vai ser agora com a torre em 18:6. Olimpo 00, cruza a pista na Delta, prossiga táxi via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Brasilete, 4116. Controle 119.35. 119.35, Xené 6203. Boa tarde, Xené 6203, cruza 1200 na Dial. Teria condições de ingressar via Juliette em segurança? Não tem problema não, a via só está atrapalhando. Pode ingressar na Juliette, portão 08, azul 4116. Alfa Juliette, portão 08, 4116. Solicita para onde, Dial, Xené 6203? Livre. Graças, Dial, no pro Xené 6203. Para o táxi 642, 123 a bordo, 4 a alterna, informador. Vai dar passagem azul após o mesmo, pode prosseguir o táxi via pátio e de alfa. Ponto de espera vai chamar a torre de 26. Passando avião da azul, 26, táxi livre, obrigado. Bom dia. Tudo novo, tudo azul. É atendendo, cara, mais. E bora. Dado pouso, pista 17, vento no 40 graus, 10 nós, ajuste no 09. 2011, tem pouso autorizado, Tango Oscar informa ainda, senhor, que após o pouso vai agilizar, se autorizar, um backstreak até o hangar da lata. Ok, sem problemas. Graças. Afirmativo, você vai seguir o mesmo como número 2, via Juliette, Índia e Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre 186. Comandante, 561, para o táxi, com 1 no 76 a bordo, alterna, com 20, autonomia 4 horas. 561, está autorizado o táxi, Apache e Alfa, ponto de espera, chame torre de 86. Apache, 20 e Alfa, ponto de espera de 26, 561. Da nave da Força Aérea Brasileira, posição de 1 hora, 15 milhas. Rumo sudoeste no nível 180. Esse tráfego está cruzando de Natal para Porto Seguro. Sente, o Xené 6213. Salvador, está passando o Vitor de Juliette, boa tarde. Vitor de Juliette, boa tarde. Retornando de Caruru, direto para Ipe, ajuste no 011. Anotei. Oceaner 6142, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. 10, decolagem. Aquilo que a Quebec Serra mantém a posição na Papaguarte para ingresso. Arpia 04, autorizado ingresso, reporte alinhado na cabeceira 17, pronto para decolagem. Só confirmar na Arpia 04, vai para a cabeceira que estamos um tráfego aí que vai fazer um backtrack prosseguindo para o hangar da Pato, ok? Comandante, poderia confirmar por 6326, liberada da cidade? Livre! O helicóptero da Força Aérea na interseção. Eu já sabia que a gente já está agora. Estacional de frequência. Olimpo 00 ali, mantém pista no zero. TARP 04, quando front tem autorizado a decolagem, pista 17, vento 140 graus, 12 nós. Afirmo, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem, clica Quebec Serra. Arpia 04, decolada ao 53, controle 119.35. Arpia 04, controle 35, o Arpia 04. Xenero B1 no 42, sua decolagem foi 54, controle 1 no 9, decimal 35. 435, bom dia. Positivo. Obrigadão. Controle de Salvador, Arte 04. Olimpo 00, frisada decolagem, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Copia 04, controle de Salvador. Salvador, Xanermé 142, boa tarde. Seu 142, controle, meu cordial, contato radar. Nosso cordial, boa tarde. Controle Salvador, Arpia 04. Arpia 04, Salvador. Arpia 04, decolado de Salvador para circuito sul e sudoeste da cidade, mantendo 510 sobre o litoral. Ciente, dentro de 15 segundos vai cruzar com tráfego em sentido contrário, helicóptero Robson, 44 a 500 pés. Ciente, manterá a separação visual, Arpia 04. Novama Golf Alfa, atenção para helicóptero da Força Aérea Brasileira em sentido contrário, 5 segundos para o cruzamento. Também a 500 pés. Visual, mantendo separação. Novama Golf Alfa, chame a torre agora, 1186. 1186, graças. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Novembro Golf Alfa. Novembro Golf Alfa, boa tarde, intenção de pouso é qual pátio? Pátio 3, apenas abastecimento. Pátio 37. Mantenha a linha do litoral, reporte no Través Sul da torre de controle para prosseguir para o Pátio 3. November Golf Alpha. Na linha do litoral, Através Sul, Camará, direto Pátio 3. Salvador, bom dia, da 3561, ponto 0, dando 0 para 1. 3561, bom dia, linha mantém piso no 0. Manhã no 0, 3561. Pedro. 0-0. Controle, autoriza o sobrevoo. Via paralela para o Arpia 04. Qual é a prova que o senhor pretende tomar agora? Magnética 300, está presente. Está autorizado, voa na proa 300 a 500 pés. Proa 300 a 500 pés, Arpia 04. 4000, 6326. 6326 na via chegada, descendo para 2000. 2000, visual. Através Paris, ingressando Interlagos, Vitorinho de Juliette. Positivo, Vitorinho de Juliette. Quilo Quebec Sierra, autorizada a decolagem, pista 17, vento 120 graus, 12 nós. November Golf Alpha, autorizado aproximação para o pátio 3, reporte solo controlado. Vento 120 graus, 1 nós. Ajuste 1011. Ok, reportará controlado no pátio 3, no November Golf Alpha. Tá Alfa 3561, autorizada a decolar em pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Formação tráfica, helicóptero aproximando para o pátio 3 sem interferir, com um eixo de decolagem. Eduardo, agindo em paralelo, até o chão de Guatemi, no sudoeste da aeródromo. Ciente. Aquilo que é Quebec Serra decola aos 10, controle 19.35. 19.35, Quebec Serra. Confirmo. Salvador, Papatango, pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, controle. Decolado da 17, na segunda, se possível autoriza a proa de Morro de São Paulo, acendendo para 2.507. Livre. 2.500, a proa de Morro, Serra. Vitorino de Juliette, 360 pela esquerda agora. 360 esquerda, Juliette. Oceano 326, localizador. Foi Néstor, baixa, Vitorino de Juliette. Ciente, cheque o trem em redução, torre 1186. 186, obrigado, vamos pra lá. Boa. 335, 3561. Pelo Quebec Serra, você andou normal no transporte? Afirmativo, senhor. Ciente. Oceano 6142, chame Recife, 12545. 09. Livre pouso, Oceano 6326. O meu controle está em contato radar. 351. Oceano 6142, controle Salvador, 1234-4321, chame Recife, 12545. 12545, obrigado, amigão, até já. Até. Oceano 314, controle, via mar e desça para 2000, ajuste no 011. Via mar e desça, autorizado. No 011, raio de vídeo, obrigado. Alpine 360, na prova rotatória, Vitor de Juliette. Muito bom, direto para a final da 17, torre 1186, Vitorinho de Juliette. Direto final da 17, torre 1186, Juliette. Boa tarde, é o Papacanto Vitorino Juliette. Vitorino Juliette, boa tarde. Reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17. Vento 130 graus, 109. Ajuste no 09, Juliette. Final de 3 milhas, 17, Final pro cabo Guardião. Cuesta livre. Oxenero 6326, só no 03, vou livrar direito no 21, 19. Não, não, não. Terminal 3 milhas, Vitorinha Juliette. Juliette, eu trouxe Arpoz, pistão 7, vento no 3 graus, vamos armar. Juliette. Arpoz no 7, Juliette. Juliette, portão 1, acionei minha 3DZ. Chama Recife, Vitorinha Juliette, solo 05, autorizado backtrack, reporte pista livre. Autorizado até 4 mil pés, ajuste na 011. E reautorizado então 4 mil no 011, 6394. Estacionar em frequência, Júlia. Cinco meia um, chama Recife, 1260, termo 288. 1260, 1288, Guardião 07, ciente, prossegue para o farol de Itapuã. Controle voa na 648. Prossiga no 648. Possibilidade de voar na proa 045, somente para evitar um cúmulo aqui na nossa proa. Autorizada para 045, gol na 648, reporta retornando mais tarde. Muito obrigado, senhorita. Salvador, muito boa tarde, 35491, vindo da Nova Lomba, mantendo 190, na proa de Cochrane. DP5491, chega da Amã, desce para nível de voo 060. Passagem de decolada para o Amã? Autorizado direto a Amã, DP5491. Venda para a gente, 5491 para o Amã, muito obrigado, senhor. Olha, Guardião 07, vai ficar de Itapuã. Guardião 07, chama a torre, 118, desse momento. 186. Torre ao Guardião 07. Guardião 07, está autorizado por seguir a presente, pouso direto no pátio do Brian, reporte solo controlado. Vento 140 graus, 10 nossa, ajuste no 09, Guardião 07. Guardião 07, direto Graia da presente. Autorizado, Arce 04. Xeré 6314, autorizado 2000 pés, ajuste 10011. Livre LS, reporte estabilizado. Xeré 6314. 2001, autoridade MS, 7154. Comandou confirmando o 35491, está autorizado a descer ao 060. Estimativo 5491, reautorizado direto Duna. Direto Duna, ok. 6314, informa um helicóptero na posição de 12 horas, 6 milhas, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Corrente 6314. Proente, voltou na proa de Itapu. O 1648, ciente, descendo até 4 mil pés, ajustado do 1091. 4.1091, voo 1648. E boa tarde, minuto cópia. Salvador, boa tarde, Trip 5241. Trip 5241, aguarde cópia. Ok, gente, livrando frequência, o Guardião 07. Juliette, cópia. Autorizado Salvador, Cali Lorenzo, no meu pé, sai no corredor Axé, curva direita, cabeceiro 17-0-60 é o código, 1935 é o controle. Torre 118, decimal 6. 18663, no 4. Voo 1648, desce a 2000 pés, ajuste na 0-1, livre LS, reporte estabilizado. 2000, 1-0-1, autorizado, é